Cada lugar tem um beijo, um preço, um paladar. Depende muito do que cê tá querendo viver. Que tipo de experiência pode te satisfazer? Quer dar de braço, disputa por espaço, tatame, religião ou o ceticismo dos homens? Sou habitante da sexta maior cidade do planeta, 11 milhões de ambições na coleira. Conheça, conheça, conheça um pouco mais a arquitetura que a igreja demonstra nas catedrais. Os maiorais, os donos das maiores fazendas, invadiram a cidade, fixou residência. A terra é preta, cheia de oportunidade. Xing Ling chinês vende na loja dos árabes. São populares, as noites pertencem aos bares. As namoradas são contratadas em chats. A domicílio, atendimento discreto, exótico, entorpecente aqui é remédio. Nos versos de um artista moderno que além do seu tempo não pode fazer sucesso. Mais um protesto no cenário caótico. O som da sirene me rende igual relógio. Cidade escritório, que se dane o rodízio. Uma frota de motos, entregas a domicílio. Buenos Aires, Hong Kong, Tóquio, Nova York, Londres, São Paulo é igualzinho. Igualzinho. Buenos Aires, Hong Kong, Tóquio, Nova York, Londres, São Paulo é igualzinho. É igualzinho. Aprende a negociar. Bolivianos costurando aqui não pode parar. Sete dias, sete noites pra produzir. Sabe-se lá o que? Só quis fugir. Veio parar no gueto, ficou preso aqui. Pra se juntar com os que nasceu mais um par do Yankee. Os cortiço ocupado, população de imigrante. Cerque arame, a segurança é importante. O inimigo é meu vizinho, se dane. Sou habitante da Pauliceia desvairada. Um cafezinho, um pão francês na chapa. Onde quase tudo se mistura, a ciência contesta, diz que a fé é loucura. Não se assusta, nossa leitura é atrasada. Mas não importa, nós tá encostado das praias. Que água suja, que essas ruas divide. Pneumonia, epidemia de gripe. No céu grafite, de visibilidade reduzida. Esse ar cada vez mais rarefeito fica. Minhas últimas fichas apostadas numa loteria acumulada. O sonho ofuscado se acende. Uma vida de shake em pleno ocidente. São Paulo é um dinossauro que esmaga. Por uma prata te cegariam fábulas. Era uma vez uma senhora, mas isso já é uma outra história. Buenos Aires, Hong Kong, Tóquio, Nova York.